Fecheiros 54, página 485, capítulo 35. Mãe, mãe, Tona chegou, a avó veio, gritou Jonaila, entrando a correr no alojamento para dar a notícia e saindo logo em seguida. Lobo entrou e saiu atrás dela. Ayla deteve-se a pensar no número de dias que haviam passado desde que pedira que alguém fosse buscar Martona. Sumou-os, tocando na perna com um dedo, e contou até quatro. Como Ayla previra, Martona tinha vontade de ir à reunião de verão e concordara de imediato, assim que for encontrada uma maneira de a transportar. Saiu do alojamento quando os quatro jovens, quase todos da mesma altura, puseram no chão a liteira que carregavam aos ombros e onde Martona ia sentada. Dois eram aprendizes de João Dalar e os outros dois eram amigos seus que rondavam por ali quando se pediram voluntários para carregar a liteira. Quando os aprendizes de João Dalar meteram a padiola no alojamento, Ayla pensou que talvez ainda voltasse a precisar dos seus serviços. Artamã, estariam dispostos a levar Martona de um lado para o outro do acampamento, caso fosse necessário? É possível que a caminhada daqui até ao alojamento dos Landónia e para outros acampamentos seja demasiado para ela, explicou Ayla. Basta que nos avises quando precisares, replicou Artamã. Nós andamos sempre por aqui. É muito amável da vossa parte, disse Martona. Tinha ouvido o que Ayla lhes pedia ao entrar no acampamento. Mas não quero privar-vos das vossas atividades. Aqui não há grande coisa para fazer, argumentou Artamã. Falara entrou ofegante no alojamento. Mãe, estás aqui. Acabaram de me dizer que tinhas chegado. Nem sequer sabia que vinhas. Saudaram-se com um abraço. Podes agradecer a Ayla. Mas como chegaste até aqui? Isso também foi ideia dela. Disse a Dalanar e a Joharan que não havia razão para que eu não viesse, se alguns jovens fortes pudessem trazer-me numa liteira. E assim foram uns quantos buscar-me. Ayla queria que eu viesse com ela montada em Winnie, mas apesar de gostar muito dos cavalos, tenho medo de os montar. Falara abraçou a companheira do seu irmão. Obrigada, Ayla. Queria que a minha mãe viesse, mas duvidava que a sua saúde o permitisse e sabia que não podia viajar a pé. Finalmente, Martona voltou-se para Ayla. Onde está o meu filho? Ayla abanou a cabeça. Não sei, respondeu, tentando conter a emoção repentina que a invadiu. Tenho estado muito ocupada com a Zelandónia. Martona deu-se conta de que algo se passava. Ao partir, Ayla só falava de João Dalar e agora nem sequer sabia onde ele estava. Esta manhã vi Jondi a passear na margem do rio, informou Jonaila, mas não sei onde vai dormir. Nem sei porque já não dorme connosco. Gosto de o ter por perto. Embora ruborizada, Ayla ficou em silêncio. E Martona ficou com a certeza de que algo muito grave se passava. Teria de averiguar o que era. Falara, podes cuidar de Jonaila e de Martona? Preciso de falar com Danug e com Druvés e talvez tenha de os levar ao alojamento de Landónia. Sim, claro, vai descansada, respondeu Falara. Ayla foi ter com os dois jovens e falou com eles em Mamutói. Recordando-me dos tambores falantes, mencionei-os à primeira. Algum de vocês, ou quiçá os dois, sabe fazer falar os tambores? Indagou Ayla. Sim, replicou Danug. Sabemos os dois, mas não trouxemos nenhum. Os tambores não fazem parte do equipamento necessário quando se viaja. Quanto tempo demorariam a fazer um par? De certeza que alguém vos ajudaria, caso fosse preciso. Estariam dispostos a tocar umas quantas estrofes, como parte de uma cerimónia que estamos a planear? Inquiriu Ayla. Os dois jovens entreolharam-se e encolheram os ombros. Se encontrarmos o material, não demoramos muito a fazê-los. Talvez um dia ou dois, explicou Drouvés. São tambores pequenos e tocam-se com os dedos. Estariam dispostos a tocá-los na cerimónia? Perguntou Ayla. Claro, retorquiram em uníssono. Nesse caso, venham comigo, pediu, e dirigiu-se para o acampamento principal. Quando chegaram ao grande alojamento, no centro do acampamento, duas jovens acólitas aproximaram-se deles. Queria assegurar-me de que temos todos os ingredientes para essa bebida cerimonial especial de que nos falaste, disse uma delas. Falaste em seiva de bétula, sumo de várias frutas, tudo aromatizado com a espérola e umas quantas ervas, não é? Sim, sobretudo artemísia, respondeu Ayla. As pessoas começaram cedo a amontoar-se em torno da zona cerimonial. A agitação no ar era palpável. A cerimónia fora preparada por fases e reinava um ambiente de grande expectativa. Ia ser um acontecimento especial e único. Todos o sabiam, mas ignoravam o motivo. A ansiedade aumentou à medida que o sol se punha. Os de Landoni presentes na reunião de verão nunca haviam desejado tanto que o sol se escondesse. Queriam que desaparecesse do céu. Finalmente, quando o sol se pôs no horizonte e escureceu o suficiente para ser necessário o resplendor do fogo, as pessoas começaram a acomodar-se à espera que se acendessem as fogueiras cerimoniais. No centro da zona cerimonial havia um anfiteatro natural, amplo bastante para acolher as 2.000 pessoas do acampamento. Acomodaram-se na relva ou estenderam esteiras, almofadas ou peles. Pouco depois, escutou-se, num volume muito baixo, entre os murmúrios das conversas, o som característico de umas vozes infantis cantando. Uns mandaram calar os outros para ouvir melhor o canto. Então, uma procissão formada por quase todas as crianças do acampamento dirigiu-se para a zona central, entoando uma canção rítmica, cuja letra consistia nas palavras de contar. Quando chegaram à zona central, o público guardava silêncio. Existiam duas razões para começar com as crianças a cantar. A primeira era que, assim, mostravam aos mais velhos o que aprendiam com os de Landónia. A segunda era porque, com isso, se dava a entender tacitamente que, juntamente com o banquete e a diversão geral, se celebraria uma festividade da mãe. Quando as crianças acabaram de cantar, levaram-nas para onde estava o público. Em seguida, dois homens, vestidos de bisonte, com pesados chifres na cabeça, apareceram por lados opostos e correram um contra o outro. Depois, umas quantas pessoas vestidas com peles e cornos de auroque começaram a dar voltas como uma manada. Apareceu um leão grunhindo e atacou os bovinos com um rugido tão autêntico que várias pessoas estremeceram. Foi Ayla, sussurrou Folara a Aldanor. Ninguém imita um leão tão bem quanto ela. A manada dispersou-se e o leão seguiu-a. Logo depois apareceram cavalos, relinchando. Seguiram-se mais umas quantas demonstrações que representavam animais e descreviam um acontecimento ou uma história. Os de Landónia tinham-se preparado bem, empregando todos os recursos que conheciam para captar e reter a atenção da multidão. Quando Ayla, que exibia o rosto pintado com os desenhos de uma Zelandónia, se colocou diante do grupo, as 2.000 pessoas sustiveram a respiração, dispostas a não perder nenhuma das suas palavras e nem um dos seus gestos. Soaram tambores e o toque agudo das flautas misturou-se com aquele som grave, lento, constante e inexorável. Pum, pum, pum. A cadência mudou de ritmo, até coincidir com o compasso de uma estrofe familiar. E juntaram as suas vozes para cantar ou recitar o início do cântico à mãe. A primeira, com a sua voz espetacular, poderosa e vibrante, também começou a cantar. Quando a primeira chegou ao último verso, calou-se e ficou apenas o som dos tambores, tocados pelos parentes de Ayla. Mas às pessoas parecia que escutavam a letra. O tamborilar soava como palavras recitadas com voz palpitante, como se alguém cantasse, variando rapidamente a intensidade da respiração. Só que não era a respiração de uma pessoa, eram tambores. Os tambores pronunciavam palavras. Ficou-se desfeita. Reinava um silêncio profundo entre o público, que aguçava o ouvido para escutar o falar dos tambores. Quando estes chegaram ao final da estrofe, ao invés de se calarem, prosseguiram com palavras desconhecidas. Anunciar que o homem... As pessoas escutavam com atenção, mas continuavam sem saber bem o que ouviam. Nesse momento, Ayla, sozinha ali no meio, repetiu a estrofe lentamente. Anunciar que o homem participa, esse foi seu último ensejo. Para se iniciar uma nova vida, ele deve ter desejo. A mãe sente-se honrada quando os vê fazer, porque a mulher concebe quando dividem o prazer. Depois de os filhos abençoar, a mãe pode descansar. Aquilo não fazia parte do cântico. Aquilo era novo. Nunca tinham ouvido aqueles versos. O que significavam? Sentiram um certo desassossego. Desde que o conheciam e desde tempos imemoriais, que o cântico à mãe fora sempre igual, exceto por algumas variações insignificantes. Porque era agora diferente. Ainda não tinham assimilado o significado daquelas palavras novas. Já era bastante inquietante que acrescentassem outra estrofe, que o cântico à mãe tivesse mudado. Apagou-se a última fogueira. Estava tudo tão escuro que ninguém se atreveu a mexer-se. O que significa isso? Perguntou alguém em voz alta. Sim, o que significa? Repetiu outro. Mas João Dalar não precisava de perguntar. Já sabia. Então é verdade, pensou. Ayla sempre dissera que não sabia bem como se passava. Sabia apenas que o início de uma vida se devia à união entre um homem e uma mulher. A mãe concedera aos seus filhos o dom dos prazeres para criar vida. Não era lógico que fosse um prazer a dar início a uma nova vida? Seria por isso que o desejo de João Dalar de verter a sua essência numa mulher era tão forte? Porque a mãe queria que os seus filhos criassem os seus próprios filhos? Pareceu-lhe que o seu corpo tinha um novo sentido, que de certa maneira ganhara vida. Os homens eram necessários. Ele era necessário. Sem ele, John Ayla não existiria. Sem o homem, não se podia criar uma nova vida. Em redor começaram a acender-se tochas e as pessoas levantaram-se. Faziam perguntas umas às outras enquanto se dirigiam para as mesas repletas de comida e bebida. Vamos, João Dalar, disse Joharan. João Dalar não o ouviu. Estava tão absorto nos seus pensamentos que para ele a multidão nem sequer existia. João Dalar, repetiu Joharan e sacudiu pelo ombro. O que foi? Inquiriu João Dalar. Vamos, já estão a servir a comida. O que achas que significa aquilo? Indagou Joharan quando começaram a andar. Significa o que diziam os versos. O homem participa. Não pode iniciar-se uma nova vida sem um homem. Sério que acreditas nisso? João Dalar sorriu. Tenho a certeza. Quando se aproximaram do lugar onde a nona caverna se havia congregado para o banquete, serviam já uma bebida forte. Alguém colocou dois copos nas mãos de Jondalar e de Joharan, provaram o conteúdo, mas não era o que esperavam. — O que é isto? — perguntou Joharan. — Pensava que seria a beberagem do Laramar. Não é má, embora seja um pouco suave. Esta é a bebida que os Losadunai servem nas festividades da mãe. Tem um sabor suave, mas não a subestimes, alertou Jondalar. É muito forte. De certeza que foi Ayla quem a preparou. Viste para onde foi depois da cerimónia? Olha, está ali, onde servem a bebida nova. Jondalar encaminhou-se na direção de um grupo que se amontoava em torno de uma grande caixa de madeira. Quando viu Ayla, esta encontrava-se ao lado de Laramar e entregava-lhe um copo que acabara de encher. Ele disse qualquer coisa e ela soltou uma gargalhada. Laramar, surpreendido, lançou-lhe um olhar lascivo. É possível que esta festividade acabe por ser interessante? Logo apareceu Jondalar. Sentindo-se defraudado, Laramar franziu o sobrolho. Ayla, disse Jondalar, preciso de falar contigo a sós. Tiveste a oportunidade de sobra para falar comigo a sós, mas não te dignaste. Porquê agora? Esta é a festividade da mãe. Vou ficar aqui e divertir-me, declarou. E voltou a sorrir para Laramar, de modo insinuante. Jondalar empalideceu e afastou-se, meio dobrado, como se tivesse levado um murro no estômago. Alguém pôs-lhe um copo na mão e bebeu sem pensar. Outra pessoa voltou a enchê-lo. Aturdido e ensimesmado, começou a cambalear. Um grupo de homens passou por ele com um odre cheio de bebida e, vendo-o de copo vazio, encheram-no. Não comera nada. E as bebidas que circulavam em abundância começaram a afetá-lo. A sua cabeça parecia dar voltas e tinha a visão turva, mas a sua mente, enredada ainda em pensamentos, permanecia alheia a tudo. Ouviu música de baile e os pés levaram-no em direção ao som. Viu vagamente os bailarinos moverem-se em círculo à luz da fogueira. Uma mulher passou a dançar ao lado dele. Era Ayla. Observou-a a dançar com vários homens. Ria-se como se estivesse alcoolizada. Com um passo vacilante, afastou-se do círculo. Foi seguida por três homens que lhe puxavam a roupa. Ayla perdeu o equilíbrio e caiu juntamente com os homens, formando todos uma pilha. Um deles colocou-se em cima dela, separou-lhe as pernas bruscamente e penetrou-a com o seu membro inchado. Jondalar reconheceu-o. Era Laramar. Paralisado, incapaz de se mexer, Jondalar viu-o mexer-se para cima e para baixo, para dentro e para fora. Laramar, aquele bêbado, preguiçoso e sujo. Ayla nem sequer se dignava a dirigir-lhe a palavra e agora estava com ele. Quando não permitia a Jondalar amá-la, dividir prazeres, não lhe permitia criar um filho com ela, o sangue subiu-lhe à cabeça. A única pessoa que via naquela pilha era Laramar, em cima de Ayla, em cima da sua companheira. Foi possuído por uma fúria aterradora e gritou: estás a criar o meu filho? Jondalar avançou e separou Laramar de Ayla. Quando o outro homem virou a cabeça, assentou-lhe um murro na cara. Laramar caiu ao chão, quase inconsciente. Não sabia quem lhe batera, nem o que se passara. Jondalar lançou-se sobre ele. Num acesso feroz e brutal de ciúmes e indignação, começou a bater em Laramar, incapaz de se deter. Uns quantos homens tentaram separá-los, mas não foram capazes. Prisioneiro daquela cólera enlouquecida, possuía uma força quase sobre-humana. Subitamente, no instante em que Jondalar puxava o punho atrás para uma vez mais o abater sobre aquela massa ensanguentada e já quase irreconhecível que era o rosto de Laramar, uma mão enorme agarrou-o pelo pulso. Tentou soltar-se daqueles braços enormes e fortes que o imobilizavam, mas foi-lhe impossível. Enquanto Danug o segurava, a Zelandoni gritava: Jondalar, Jondalar, já chega! Vais matá-lo! Quando os Zelandoni correram para ajudar Laramar, o musculoso e gigante ruivo pegou em Jondalar ao colo, como se fosse um bebê, e levou-o dali.